Então os vossos programas da manhã serão os seguintes. Vão ter segunda-feira o Jean-Pierre Martin com Vert Matin. À terça estarei eu presente. Manhãs Românticas, das 9 às 12. À quarta-feira teremos o Vítor com Portugal em Festa. À quinta-feira, Vozes de Portugal com o Algemiro. À sexta-feira, das 9 às 12, também com o Sr. Lourenço. Fim de semana à porta. Sábado, das 9 às 12, Portugal no Coração com Cristina. E ao domingo, a partir das 8 horas até às 10, o Sr. Fortes com Cantar do Galo. E depois, a partir das 10h30, o programa do Telefone Toca com Jerome. Então serão assim as manhãs da vossa rádio, da Rádio Arco-Íris.